quem sofreu a tragédia, quem tem que recuperar as suas empresas, quem tem que recuperar a sua exploração agropecuária, quem tem que recuperar a sua agricultura de subsistência, sente-se, obviamente, tratado como um português de segunda e de terceira categoria. Nós pagamos os mesmos impostos, temos respondido ao país quando o país nos pede resposta e não percebemos que o governo não tenha capacidade de intervenção e de adequar as suas medidas à realidade e com justiça e cuidado. E também não percebemos, é preciso dizer, que a oposição, os partidos da oposição, têm revelado uma incapacidade atroz de dar rosto e capacidade de oposição e de mostrarem o erro das medidas, a falta de justiça das medidas. Portanto, o sentimento de abandono em relação à totalidade da classe política portuguesa, de quem aqui vive, é muito grande. É muito grande.